4.980, informa aqui no setor atual, acima de 5.600, está visual. Excelente, grato pela informação, azul 4.980. Cristiano M6224, autorizado por pista 0, vento 190 graus, variando de 10 a 15 nós, pista molhada. Autorizado, Cristiano M6224. M3, 13, decola 06, controle 20, do sinal 8. 08, bom final de semana, né? Salvador, falou de Israel, 3 na 3. 3 na 3, aguarde. 1-888 para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 140, autorizado o LSFC, faixa estabilizada. Esquerda 40, chama estabilizado, 1-888. Puxaré 63 na 3, contato com a DAS, subavia a seleção, 1 para o nível de voo 360. São 1 360, a presa Lira está presente? Os dois versões autorizados direto do outro, chama 14 na 3. 2000 Leiton, 360, 3 na 3. Rubano 246, solicito, está prosseguindo a descida. Rubano 246, 2 para 2 versões, autorizado LSFG, pistão na 0, forma estabilizada. 2000, autorizado LSFG, chama estabilizada, fazer um pequeno descer aqui, esquerda de informação. Se desvio esquerdo, forma na câmera, dois desvios. Localizador igual 1-888. 1-888, contrato final e ele é esse eixo no turno 1-8-9-5. 2-8-9-5. 1-8-8, continua a aproximação, vai ter uma série de dois pistões. Chamei 2-2-4, solo 08, táxi à direita, chamando o dirigindo nesse canal do solo. 2-1-4, 3305, autorizado de colapso 0, vento 190 graus, 8 leste. 39 colapso, 0, 3, 0, 4. Mas quantas milhas vai manter essa prova? A prova do Duna da presente, voo 246. Tira a prova de Duna autorizado, tem recepção localizador, com a estabilizado, autorizado, final e LSFG. Duna autorizado, chama estabilizando a final do LSFG, voo 246. Já tem autorizado tudo, pistão 0, pistão molhado. Decola 09, chama o controle de frequência 120 desse momento. Sim, chamou o controle 108, uma boa noite. Decimal 85, alterne 125, decimal 45. 285, 25, 45, com receita azul 490, boa noite. Paulo, boa noite, está 3305, decolou debaixo de chuva, está nas suas costas. 3305, contato radar, suba para o nível 330, vento da PUCA, vigilante. Parecia PUCA no 330, está 3305, obrigado. Seguindo 888, sua luz 11, taxa à direita, chamou 21, sua luz 9, sua luz. Pois é, Lago, fala, obrigado, uma boa noite. Estabilizado o localizador com o 246. Zona 246, completo final, e ele é 6, chama a turma, 18295. 2-7-2-9-5-1-2-4-1 Corre, Salvador, com 2-4-1-6 e fala o estado final, o estado final. Só para o estado. Já disse, havia chegado a posse para 5-10, que não é não, 0-2-1. 5.000 com 1.021. Autorizado por pistão 0, pistão molhada, vento 190 graus, meio de grande. Livre pouso 190, com 246, confirma o vento? 190 através da direita e com 6 nós, 6 nós. Passa nível de voo 1970, chame o centro em 128.35, alterne 125.1. 1-2-2-3-5-2-5-1-6-3-1-3-1 para lá. direita para essas informações. O azul 4235. Um leve desvio, fala autônoma, azul 4235. Diante. 3305, vai passar nível 190, chame o centro na frequência 126.85, alterna 125.45. Gente, 2305 3305, boa noite. Obrigado. Pelo azul 4235. Poderia falar, tudo na informações? 35 voo e pelo, faz pelo completa a chegada para 2010, QNH 1021, informe estabilizado. É, porque se manter essa proa não tem, teria condições, a ideal seria 195, ok? 95, autorizado, desvio. 195. Puxarela 212, contato radar, dessa vez chegada da MED 1 para 4000 pés, que negava 0021. Poderia prosseguir desde o aeroporto 4000, azul 4235? Esse cara é 2000 pés, azul 4235. Mantenha a proa 195, aguarde o último vetor para interceptar o localizador. Afirmativo. Mantenha zero para 2000, confirmado. Firmo, 2000 pés, Penelão na 021. 7, 2000 na 021. Canal 6292, autorizado direto do SAC. Já o azul? Ele... 4235, voe na proa 150, autorizado para receptar o localizador em forma estabilizada. 150, livre o lock. Deixa para 2000 pés, que é 1021. Com 1021 para 2000, 1723. Afirmativo, reportado, senhor. por gentileza. 502.00 graus com 8 horas. 7. Atualizado pouso, pistão 0, vento 200 graus, 8 mais 465. 7 de pouso, estava com a pistão com 850.970. Azul 4265, 325, taxa de 1321, me chamar lá no som. Direto, faz o nosso azul. Voo 723. 23, complete final ILS, fechando a torre 18 decimal 5. 118.95. Chilama 292, desça para 2000 pés, tem legal na 0, 21, com o localizador, pistão 0. Voo 723 estabilizado. Voo 723 ciente, forma e emissão, afinal, pistão 0. Afirmativo. Bom, isso é uma chuva moderada, pesada agora aqui na Mescal. Tá lixão? Negativo, vou dar isso pra ele. Vocês vão dar grau, visão. Ó, 7-3 avistado. Autorizado pouso, pistola 0, vento 2-0 graus, são 5 nós, chuva moderada, pesada. 7. Solo aos 3-0, táxi à direita e chamou meus olhos e falou só. Pois, por aí vai livrar no final. Perfeito, gente. Chuva agora de moderada, forte na Mescal, com queda de visibilidade. Estou estimando a visibilidade máximo 3.000 e o teto baixo é do abaixado. Quem fala no chão? Depois a visibilidade fica ótima, muito boa. Logo após a cabeceira, a visibilidade muito boa. 9723. Obrigado, companheiro. 212, de forma que já está sendo avistado. A pista está livre, o vento tem 180 graus, 8 nós, pista molhada. segurar 9973, decola 39, chama o controle número 208. 308, obrigado, até uma noite. Controle Federal 9973, boa noite, cruza 3200. Federal 9973, contato radar, suba via saída São Uno, posição. Via saída São Uno, confirma. Via saída São Uno para o nível 360. 360 São Uno, pode valer, Adé? Autorizado direto, Lito. Direto, Lito, obrigado. 9973, passa nível de voo 180, chama o centro. Frequência 128.35, alterne 125.11. 2835, 125.1, 9973. Obrigado, tenha uma boa noite. Boa noite. O teto 800 pés, visibilidade 5 mil metros, forma chuva leve sobre o campo, na vertical, porém chuva forte no setor norte do campo, a visibilidade, na vivenda. Sobre um aeródromo, mas é chuva leve, é isso? Sim, o senhor matou sobre o campo no momento chuva leve. A gente vai prosseguir então, 654. Desça para 4 mil pés, que é na Gama 021. Para completar a espera, o 34. Poderia voar na proa 350 e depois o centro terminal. Pode fazer? Afirmativo. Então vai na proa 350 e aguarde o último vetor para interceptar. Desça inicialmente para 4 mil, que é na Gama 021. 4.021. 2734 Azul. Prossiga. Alô, tá mantendo o Cisco. Ok, decolou 249, chama o controle, frequência 120, isso é 2734. 08, boa. Controle Salvador, boa noite, Azul 2774. Tá passando, vai passar 2000 agora. Azul 774, contato radar, Corona Bravo, nível 160. Corona Informe a gestão do final, pistão zero. Maravilha, dá uma 359. 5972, mantém a posição, pode esperar um zero. Recomendo a informar as condições do 1354. A pista está molhada, no momento não chove na vertical, o vento é 200 graus, meia dúzia a mais. E a visibilidade também está boa, tá? Próximo aí dos 10 mil. O teto tem as camadas, né? Final, muito estimando, seja em torno de 900 metros. Gente, agradeço, obrigado. Solicita os dois à direita da formação. Direita, 48, quantos meses? Direita, proa 250 por 10 meses. Sente a visão 774, autorizado de visa direita, reporte retorno na proa de coral. Gente, pode lá. Autorizado por uso, pista molhada, vento 200 graus, 8 mais 354. 098, desça para 2003, autorizado a final ILS X-Ray, ajuste na 021, informe estabilizado. 2021, reporta estabilizado, gol 109. Thanks.